Godzilla, o animal da Amazônia. O som que traz até você alegria com os top DJs que a galera aprovou. DJ Jefferson Consagrado e DJ Duda Ostentação. Bota pra esquentar, DJs. Bora começar assim a nossa onda aqui, ó. Vai! No batidão! Agora aquecimento das meninas. Por enquanto, aquecimento. Logo mais tem aquecimento, tem a pressão das equipes. Porque passo e finjo que não te vejo. Bloqueia a tua cara é hoje o meu maior desejo. Tu evapora com a minha pera. Bora que já tá no clima. O buraco nosso, meu irmão. Não vem me rotular. Não cago em caixa direito. Me respeita se tu quer respeito. Não vou te mostrar que hoje eu tô a peça. Mas nada. Só quem sabe. E solta a voz nessa aqui, ó. Eu quero que tu vá. Mais alto, vai. Toma conta da minha vida. Ei, rapaz. Vai, aonde já se viu. Quero ver mais uma vez, só vocês, vai. Você é zero. Eu quero que tu vá. Para de tomar conta da minha vida. Vai. Tá começando, a pressão vai só aumentando. Já se viu. Hoje eu tô tipo tolerância zero. Vai. Abra tudo aí, toda a galera ali do grupo Água com Gás ali com a gente. Toda a galera ali, meu irmão. Não te vejo, bloqueia a tua cara. Água com Gás é sempre nós. E essa aqui, bora da tona. Pode chegar, que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar. Tá começando, tá começando. Da onde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola. Sabe aonde você tá? É no Godzilla agora. Ele fala. Me solta, porra. Deixa o cara se jargar, meu irmão. Tá começando. Deixa o cara, vai. Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar. Ai, me solta, porra. Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar. Aí ele fala assim pra ela, olha. Ai, me solta, porra. Pode chegar, pode chegar. Que a festa... Um abraço, a família Gil já tá na área. Aonde você tá? Naquele... Bora, bandida! Fala, aonde tu se... Pele também tá na área. Mas é onde tu sobe, é onde tu rebota. Parceiro Baduzinho. Você... Alô, Celeste, um abraço pra você. Ai, me solta, porra. Galera da externa, pode chegar mais aqui pra próximo do comando. Beleza, tá começando, tá começando. Godzilla! Godzilla, a aparelhagem destaque de Barcarena. Um abraço, meu parceiro Rafael ali com a gente, toda a galera. Tá começando logo mais tem nosso show. Sabe aonde você... E essa aqui, ó! Já, novinha que só curte Zé Droguinha. Ela podia estar na minha, só que ela não tá na minha porque ela gosta de Zé Droguinha. Eu não sou Zé Droguinha. Tô curtindo essa novinha. Aí são vocês assim! A novinha, e pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. O bagulho já tá começando a endoidar. A pressão vai só aumentando. Ela não dá valor. Prefiro o Zé Droguinha. Não curte trabalhador. DJ Dudu Cross. Eu quero ver vocês soltando a voz agora. Tá começando. Assim, ó. Quero ver só vocês, vai. Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Din, din, din. Pode dar em cima de mim. Din, din, din. Bora da tona assim, cima de mim. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão. Pega na mão e assume. Tá com ciúme, tá com ciúme. DJ Jefferson Consagrado e DJ Duda Ostentação. Vou ter que ativar o meu modo lude. Feito um tapa na cara. Deixa o seu braço ali também. Os maluquinhos da Vila de Veja. Ali com a gente, os maluquinhos. Equipe sem cueca. Equipe sem cueca ali com a gente, meu irmão. Se não for pedir muito. Parceiro Rodrigo Maluquinho tá na área. Eu já tô avisando que eu não. Jesso Maluquinho também tá de boa. Din, din, din. Pode dar em cima de mim. Toda a galera, hein? Din, din, din. E a amigalia também tá de boa. Ciúme, tá com ciúme. Pega... E é de Barcarena. Tá com ciúme, tá Os molequinhos da farra tá na área, meu parceiro Alex e pra toda a galera. Pega na mão e assume. Pega na equipe Tony Rock. Mão, pega na mão e assume. Bata por ali, meu parceiro Pablo também tá de boa. Pega na mão e assume. Parceiro Poxy, tá na mana. As maluquinas também tá na área. Um abraço, meus parceiros maluquinhos. Junto ali, misturado. Pode dar em cima de mim. Os molequinhos ali da farra com a gente. Me passando lá o Axe. Tá com ciúme, pega na mão. Galera, manda fazer a fila. Vai, vamos. Aê, aê. Aê, aê. Aê, aê. Aê, aê. Aê, aê. Vai, faz a fila, vem aonde, cara. Passando o Maílson Fernandes. Vai, faz a fila. Prefeito de Beja já tá na área. Do lindão por casa do 006. Meu parceiro Bina também tá na área, bora Bina! Vai, faz a fila e vem uma de cara ver. Minha amiga Raíssa também tá de boa. Faz a fila e vem uma de cara ver. Vai, faz a fila e vem fuder. E já as maluquinhas também ali com a gente. Sei lá. As maluquinhas de beijo, meu irmão. Perder tua vingidade, safadeira. E essa aqui, essa aqui sabe, solta a voz assim, ó. Não bota elas pra mamar, mas é ruim não marcar, tocar depois. Eu quero ver só vocês soltando a voz assim, tá começando. Lançamento do Babureco Doce. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois. Vou baixar o som, quero ouvir só vocês, vai. Eu quero ouvir só vocês. Assim. Tu tá beijando a mina que mamou o bonde teu. Pra cima! E aê, boca de pelo. Tu tá beijando a mina que mamou o bonde teu. E aê, boca de pelo. Tu tá beijando a mina que mamou o bonde teu. Aê, bota ela. Um abraço também ali. Mas é ruim, não. A Shaq com a gente. Batendo presença com a gente. Pede pra beijar na boca. Gente, eu tenho um convite muito especial pra vocês. Dia 7. Dia 7 de setembro. Vai ter Tudo e Jefferson no Sapateiro aqui em Vila de Beja. O feriado de Beja, sabe tudo e Jefferson. Você... Não é isso, Jefferson? Não, Yuri. Ele que botou ela pra mamar, cara. O idiota. Parte de Jefferson Moraes, hein? E vai ser rock doido, meu irmão. Beijando a mina aqui. Mais uma da Shaq. E do Tinho Promote, meu irmão. Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Depois do rock vai rolar isso aqui, ó. Surubinha de leve, com essas malucas. Taca a bebida, depois tá aqui. Equipe Água com Gás ali com a gente. Pra cima, meu irmão, tá começando. Olha que tá ali com a gente, meu parceiro Jabá ali com a gente. Os Playboys filhos da Vila do Conde. Daqui a pouquinho as meninas aqui no palco do Godzilla pra fazer aquele caqueado bacana, tá bom? Vou jogar essa aqui daqui a pouquinho pra ela. Essa aqui. Bora, bora, bora, tocando, bora, tocando, bora, bora. Lançamento hoje do Baburaco Doce. E o som escolhido foi o Godzilla. Então a gente vai detonar assim, ó. Vai, bora detonando. Chegando no baile. Baile do God assim, ó. Mas chegando no baile. Minha amiga Jezi Maluquinha tá na área. O chatinho bem curtinho. Você é parceiro Bacotão. Papatão, papatão, grandão. Que papatão, papatão. Um abraço, Melia. Graça e Maluquinha com a gente. As Maluquinhas pra cima, meu irmão. Alô, Mara. A Mara ali com a gente também. Um abração do Duda. E tu já tá começando. A pressão vai só aumentando. Parceiro DJ Guinho do Impacto tá na área. Apagação, meu parceiro. O Baba! Sabadão! Ah, o Baba, apagação, tá de boa! Na orelha, tá na área, hein? Mas tá. Galera da apagação! Vale, vou fora, braqueado. Prefeito de Beja, só no camarote! Bora, Maílson! Abraço também, a top dos alucinados ali com a gente, meu parceiro Anderson! Alô, meu parceiro Anderson! Ganha da favela, hoje é pau! Não esquece do Bina, pô! Da favela, hoje é pau! Ganha da favela, hoje é pau! Será que tem malandra? Tem malandra pra dançar essa aqui, ó. Hoje tu só veio na intenção de frau. E tá começando. Essas malandra, assanhadinha, que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando aqui. Senta aqui, senta aqui, vai. Essas malandra, assanhadinha, que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha. Então vem, vem, vem, vem, vem, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vem. Nova novinha da favela. O ritmo é essa aqui, ó. Senta aqui. Equipe sem cueca tá na área. Bora sem cueca. Senta aqui. Parceiro Fernando tá de boa. Parceiro também, Leco do God tá na área. E aí, Leco, como é que é? Vral, vem pra favela. Fica doidinha. Então vem sentando aqui. E essas malandras? Senta aqui. Essas malandras. Assanhadinha. E só quebral. Vral, vem pra favela. Família Gil Bandira lá na área. Doidinha. Amiga Belly. Então vem. Bebê Alô Celeste, abraço. Nova. Bora, Belly, bora. Favela. O ritmo é esse aqui, senta aqui. Opa! Senta aqui. Parceiro Júlio Soares tá na área. Senta aqui. Alô, Bartira, tá de boa. Parceiro Tucuxi. Vai. Parceiro Luan. Essas malandras. Parceiro também, Jefferson Mochará. Vai. E só quebra. O Célio também tá na mão, Nilson. Vral, Joelma. Vai. Os camarada de Beja tá de boa. Então vem sentando aqui. E aí, DJ, vamos dar uma acelerada nesse bagulho aí, mano? Isso. Será que tem mulher que deixou o cara em casa e veio curtir o rock do Godzilla, hein? Será que tem? Ela tá sentando e tá subindo, vai! Tá sentando, subindo. E o mozão tá em casa. Um abraço também, lixo camarada de beija, lixo camarada de beija! Tá subindo. E o mozão tá. Será que tem mulher solteira aí? Joga o bracinho pra cima! Safada, as mulheres solteiras, joga o bracinho pra cima aí! Ele faz amigas. Safada, ô bandida. Diz que tá. Olha seu parceiro estranho, tá na área. Faz amiga. Alô, Rose. Tá passando. A equipe Zorra já tá aqui no animal. Despercebida. Fazendo gêmeo. Cola que tu estuda. O DJ Jefferson ensina. Aí, galera, já sabe, nosso encontro marcado vai ser sábado em Abaetetuba, o aniversário de Abaetetuba, a onda toca tudo e o Godzilla, frente a frente do estádio Humberto Parentes, dia 19 tem tudo em Chavasson, no Taburanga, meu irmão, Marcareira. Godzilla, a aparelhagem destaque de Barcarena. E o mozão tá em casa, dormindo, tá sentando, subindo. Atenção, as equipes de Beja, vai começar a onda, vai começar nosso rock, vai começar o esquenta do nosso show. E o mozão tá em casa, dormindo, safada, ô bandida. Que tá em casa e tá no baile com as amigas. Safada, ô bandida. Diz que tá em casa e tá no baile com as amigas. Tu tá passando batida, mas não tá despercebida. Na escola que tu estuda, o DJ Jefferson ensina. Aham, uhum. Equipe sem cueca ali com a gente, olha a equipe sem cueca. Assim, ó. Um abraço, meu parceiro Maílson ali com a gente, o Bina. Alô, Bina. Em cada bairro que eu ando, eu só... Bora começar a esquentar o clima toda assim. Toda minha gente se move, ela vem com o 19. Minha orelha, ela morde. A minha pistima, ela sobe. Toda minha gente se move. Dia 20 de outubro. 19, minha orelha, ela morde. Halloween do Las Vegas. Minha pistima, ela sobe. DJs ela... do Godzilla, Jefferson e Duda. As DJs do Bala. Boate Luar de Beja, rock doido. Do kit tá na área, hein? Parceiro David, o Tony, ele é o Tomásio Pimentel, tá de boa! Bora, galera do kit, hein? Mulher até de bicicleta, a festa não para, apenas começa. Vai dançar na pista, não para, que mulher gata. Bahia, que massa, tu gosta? Freeze! José Aurélio, no remix, tá foda. Freeze! Garota bem quente, vem dança com a gente, isso é um hit mundial. Freeze! Toda a minha gente, isso aqui é... Equipe Água com Gás ali com a gente. Onde está minha gente? Ele que tava curtindo. Alegre. Lá na estrada, se passou aí, a galera tava curtindo, veio junto com a gente. Ei. Lá o buraco tava mago, aqui hoje o buraco tá doce, meu irmão. Tá começando! DJ, aí, DJ Jefferson Consagrado e Duda Ostentação, sempre em nome de Lava Jato Alto Brilho, na Praça de Vila dos Cabanos, Salão Top Estilo, na Feira do Pioneiro, Lava Jato e Oficina VIP Auto Center. No Pioneiro, PA 481, Mac Lanche, na Praça de Vila do Conde, AJ Multicelulares, na Feira do Pioneiro. Bora começar, senhor! Ô, sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. Só quem sabe, bora curtir assim. Ô, sol, vê se enriquece a minha. Bora que tem muito rock hoje no Buraco Doce. Quando você vem, tá começando! Hoje que bonito, galera, chega em massa! O Dudu e o Jefferson já vai detonando, mano, e manda mais um! E joga a mão pra cima aí! E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez e joga a mão pra cima, só quem é filho de Deus aí, ó! Quem fica, e joga a mão pra cima! Quem foi, vai, vai. Sai do chão, vai! Load CDs, potência. Equipe GDL tá na área. Galera da Latinha, o parceiro Fernando, Edgar, Ednilson. Bora Nova, vai! Parceiro Fernando ali da equipe sem cueca. Pra cima, garoto! Parceiro Pox tá ali com a gente. Os maluquinhos de beijo, meu irmão! Você aqui, yeah. O sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. Olha aí, galera, dia 8, 8 de setembro. Tem Godzilla no Balneário do Carmo. E vai ser rock doido por lá. Sim, seja amém. O seu brilho é o meu. Molequinho da Far vão tá por lá, hein? Já confirmando presença. Bora, Alex! E toda vez que você sai, o Godzilla se distrai. Quem fica, ficou. Um abraço também ali, Elias, o Barcarena com a gente. Sai, junto com meu parceiro Gerson, o Gerson! Quem foi, vai, vai, sai do chão! Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi? E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Começar a chantar o clima assim, ó. Só quem sabe eu quero ver assim, ó. Vai, só vocês. Assim, ó. E doida. E doida. E doida assim. Assim, vai. E doida. E doida. E doida assim. Gil Bandida tá na área. Agora é o seguinte: a gente vai começar a tocar as músicas dessa equipe, beleza? Vou tocar a música de uma equipe, eu quero que todo mundo dê apoio. Depois eu vou tocar a música de outra equipe, todo mundo vai dar apoio, beleza? Pra começar, e todo mundo vai ter moral, beleza? Vai começar o nosso esquenta do nosso show! A expectativa chegou ao fim. Os DJs que fazem as baladas esquentar já estão na ativa. Os Brothers, que detonam juntos no Godzilla, o animal da Amazônia. Chega aí, meu maestro DJ Jefferson Consagrado. Chega aí, DJ Duda, Ostentação. Tudo pronto, vira de mesa. Começa a brincadeira. Solta o som. Bora pra cima, Vila de Beijo, tá começando, meu irmão! Já passou? Opa! Bora começar aquela brincadeira sempre está acostumado a fazer e a galera vai ao delírio. A gente vai tocar uma música aqui aonde se toca a galera vai ao delírio. Já passou? Duda! Bora ver se é essa mesmo! E daqui essa parada? Vai! dois, três, já! No trabalho, minha vida é só estresse e cansaço. Acordo 6 da manhã e vou... Quero ver só vocês nessa música aqui, vai! Isso é uma palhaçada. Só quem sabe eu quero ver soltar a voz. Sem graça, meus amigos vão pro som Moraes. Só vocês! Com DJ Daniel. Tô precisando de férias. Férias. Eu vou sair com os maluquinhos. Vou no Moraes dar um... Mais uma vez, só vocês, vai! Tô precisando de férias. No Godzilla dá um rodazinho. Joga o bracinho pra cima e joga, joga, joga. Hey, oh, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Bora, bora pra contagem, bora pra contagem. 5, 4, 3, 2, vai, detona. Vai. Põe a mãozinha pra cima e grita. Tchá, tchá. Isso aqui, vai! Não escutei, eu quero ver do comecinho. Quero ver do comecinho, só vocês. Calma lá, Duda, calma lá. Primeiro, bora ver se elas sabem, bora ver. Quero ver só vocês, vai! Manda pra cá então, meu irmão! Vai! Quem sabe essa aqui, ó. Amor, eu sei que eu falhei bem. Amor, pra quem é filho de Deus, eu quero vir cantar isso aqui, vai bem. Vai. Mas vamos tentar conversar. Tentar conversar. Tentar nos reconciliar. Vou baixar o som pra galera cantar bem forte, bem alto. Isso aqui, vai. Solteiro, curtiu o Godzilla, joga o bracinho pra cima e joga, e joga, bracinho pra cima, bate na palminha, bate, bate. Será que tem mulher sincera aí, tem? As mulheres sinceras faz barulho! A mulher que nunca traiu na vida faz barulho! E as que já foram traídas, joga o bracinho pra cima aí, joga, bracinho pra cima. Quero saber o seguinte também, quem é do Pai Sandu, joga o bracinho pra cima aí! Quem é do Paisando faz barulho! Quem é do Papão jogando pra cima, pra cima? E bate, e bate, e bate na palminha. A galera do Papão, tchá, tchá, tchá. Eu já almoçou! Mas me falaram que a galera do Mengão tá aqui com a gente. Galera do Mengão faz barulho! Mas me falaram também que a galera do Corinthians tá aqui, pô. A galera do Corinthians faz barulho! Tudo é. Sabe quem é a torcida que tá na área? A torcida do clube do Remo! Quem é do Remo faz barulho! Quem é do Remo jogando pra cima e bate na palma da mão! Vai, bate na palma da mão! Tchá, tchá! Bora pra cima, bora, bora começar, bora! Mas só se for agora, garotinho! Parceiro Leco! Oh, meu amor! Só vocês assim! Faço tudo, eu faço tudo pra te ter. A qualquer distância. próximo sábado, dia 18. Vai sextar em Humberto Parente. Antes nada, agora é diferente. O palco do show do Godzilla junto com a onda. Godzilla! Dia 25 de agosto, no sábado, vai ter a grande social da família Bate Forte Sem Limite. Vai ser a Maitetuba, a Barracão do Digão, e quem toca tudo e já se DJ da onda. A maior equipe de Maitetuba, dia 25, vai estar com a gente, meu irmão. Por isso, eu vou me apresentar à tua mãe, sei que ela vai te falar. Esse moço tem que ficar o Jefferson certinho pra casa. Eu vou me apresentar ao teu pai. Família Gil Bandida. Vai falar. Esse monstro tem. Alô, Belly. DB tá na arte. Bora, meu parceiro Celeste. É. Bora, Gil. DJ Jefferson consagrado e DJ Duda Ostentação. É pressão pra todo lado. Disparando o sucesso. Bora girar mais uma. Essa aqui, daqui a pouquinho tem a pressão pra galera. Você partiu meu coração. Bora tocar a música, galera, gosta de curtir, hein? Não servi. Hoje lançamento do Bar Buraco Doce. E de mão dadas não. E o animal tá na área. Agora pensa um som, o jogo virou. Aí, mano. Como esse mundo gira. Pior que gira, meu irmão. Galera do Juquita está na área, tá de boa. Para o meu parceiro Gugu. Bora, Graça e Maluquinho pra cima, meu irmão. Agora veja o sol, o jogo virou. Minha amiga Daiane também tá na área. Alô, Mara. Como é que é? Agora vai sofrer. Abraço também ali a chance, Maluquinho. Alô, Jesus. Provado seu desprezo e solidão. Minha amiga também, Alice, tá na área. De maluquinha, tá de boa. Não esquece da Geise, pô. Para meu parceiro Mocotó. DJ Viviane Batidão. É DJ Mel. Abraço também, Lia Jaque ali na frente. Alô, Jaque. Vamos parar. DJ. É ali o Tino com a gente. Pra cima, garoto. Um, dois, três. Equipe, jogue barra pra cima, meu irmão. DJ Jefferson Consagrado e DJ Duda Ostentação, mandando os ritmos mais tocantes em todo o mundo. Já já vem das maluquinas, meu irmão. Pra cima! Abraço, meu parceiro Xabá, ali com a gente. Sabe, deu uma boa, eu vou me divertir. Essa festa contagiante. E hoje o buraco tá doce, bem, gente. Vem dançar comigo, desse jeito eu vou te seduzir. A noite. Para, meu parceiro Bira! A minha boca, minha. Aí, você também tá na área. Alô, Maílson! DJ Jefferson. Prefeito, tá de boa. Mixando as melhores pra galera. Sido da hoje. Abraço, minha equipe Água com Gás ali com a gente. Mandando só as balas, mexe com meu coração. Com você. Hoje a galera lá do Balneário do Carmo com a gente. Comigo eu vou te pra cima, garoto! Menina, e sente a pressão. DJ Jefferson consagrado. Godzilla, o animal. DJ Jefferson consagrado. E Duda Ostentação. DJ Jefferson consagrado. E Duda Ostentação. DJ Jefferson consagrado. E Duda Ostentação. Pra cima, parceiro Jefferson ali com a gente. Maluquinho! Linha de Barcarina ali com a gente também, obrigado pro carinho. Parceiro Lucas, Lucas Maluquino, tá de boa? Tem que tocar essa aqui, vamos. Parceiro Pablo tá na área, bora Foxer. Tony Rock tá na área, hein? Um parceiro Henrique tá na manha. Para o meu parceiro Henrique. Não dá mais pra esperar, o tempo castiga. Eu preciso te encontrar pra te falar. Quando você foi, eu... Abraço seus camaradas, tá na área, hein? Equipe camarada. Bora sem cueca. Tropa do alucinado do Cujari também tá na área, hein? Tá de boa. Bonito onde se chega. A galera tá sempre com a gente, dando apoio. E a galera vai ao delírio, meu irmão. Parece a Lúcia. A Lúcia do Buraco Doce. Também é das maluquinhas. Tá só na moeda, Ana. Bora, mora. Cima já de maluquinho. Pelo teu amor. Viviane Batidão, DJ Júnior Vidal e DJ Betinho. Estabelece, estabelece. Como tatuagem me carregas na cabeça. E essa aqui? Não me tiraste do coração. Não. Aí o Tino vai delírio. Quando eu estou na festa. Meu irmão. Essa aqui já. Você pensou que eu ia viver na solidão? Tô no bonde do animal. Bora, Leco! Com o eco do God a comandar. Curtindo Godzilla. Godzilla que é um show. O animal. Animal da Amazônia. Vou dançar e me divertir. DJ aqui Jefferson. É DJ Jefferson. Olhido da bonde do animal. A Lana das maluquinhas ali com a gente. Bora pra cima, Lana! Animal da Amazônia. Tá curtindo um animal. Onde do animal. A Lana tem moral, daqui a pouquinho aqui no pau. Curtindo Godzilla. Animal da Amazônia. Daqui a pouquinho eu quero duas mulheres pra dançar aqui no palco do animal. Daqui a pouquinho. Passando Tino! Bora, Jaque! Dia 7 vai ser nós! Dia 7 vai ser Vila de Beja, feriadão! Quem toca tudo e chama-se Beja lá no sapateiro! Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar, você é apaixonado! 7 de setembro! E a galera do grupo Ilhas Beja, tá no bom? Eu vou ficar! Tá só na mão! Galera também do grupo da madrugada! Tá só na mão! E com a equipe ficha 28 do Tauá, eu vou ficar. E agora? Agora vai pegar o que me fez sofrer. O que me fez chorar. Agora vai pegar o que me fez sofrer. O que me fez chorar. Taca mais uma pra galera assim, ó. Viviane Batidão. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento. Essa aqui também é bacana, ó. Um e a gente vai detonando. Aqui. Nosso sossego, mas a... Deixamos sobrar também a Flávia Sadala ali com a gente. Alô, Flavinha! A Flávia Sadala, meu irmão! Vai morar. Bota essa desgraçada pra ver onde, vai. Godzilla, o animal da Amazônia. Vou a volta por cima, sou melhor que você. Deixar um abraço também a família Gil Bandida ali com a gente. Um e toda a galera, onde tem um carinho muito grande, a família Gil Bandida ali com a gente. Um abraço, Dudu. Pra cima, meu irmão. Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Tava mal, me traía. E eu dizendo a todos da mil maravilhas. Um abraço, meu parceiro DJ Kleber ali com a gente. Do mini perturbador daqui de Beja. Alô, DJ Kleber, pra cima, tá começando, começou! E Jackson, a gente vai tocar essa música, galera, vai o delírio, você quer ver? Um, dois, três, bora! Pra cima, mano! Vou invadir o seu jogo! DJ Daniel na pressão. Equipe sem cueca, hoje a festa é de patrão. Eu tô de rock com a equipe. 5 cueca, eu tô de rock, hoje bora sem cueca, festa. Hoje o rock vai ferver, equipe sem cueca. A gente dá moral pra quem dá moral pra gente, essa aí. É festa da Vila de Beja, essa equipe é demais. Joga pra cima, joga pra cima, equipe tá uma loucura, vai dar o que falar. Equipe sem cueca, que são morais que vai tocar. Já te avisei que é só curtição. Equipe sem cueca que comanda a pressão. Vou invadir o seu baile, DJ Daniel na pressão. Equipe sem cueca, hoje a festa é de patrão. Eu tô de rock. Essa agora é do Gujari, meu irmão. A galera tá aqui com a gente, tá todo relacionado. Joga a mãozinha pra cima. Joga, joga, tchá, tchá, oh, tchá, tchá. Bora lá, Dudu! Tchá, tchá. Hoje me lembrei e você vai lembrar. Bora, tropa dos alucinados! Ele me deu amor que ninguém me deu. Eu não me arrependi de quem me perdeu. Sou parceiro Anderson, tá na área. Não tá se toda a galera da tropa, meu irmão. Tem gente que só fala mal da gente. Vai lá que vai rolar moral. Tô na área. Porque eu fui falar que eu amo você. Música boa. Parecer que não gosto, não. Sei que vou dizer. Ei, tchau, pode tchau. Perceber. Na verdade querem a desunião. Godzilla! Portaria liberada, tá visão, galera? Portaria tá liberado pra galera aí, meu irmão. Tropa dos alucinados, tudo maremoto. A onda e surf, vou com a tropa dos alucinados. Godzilla. Fui considerado DJ Mamute, tropa dos alucinados. A referência do Tecno Melody, banda Mega Team. Tá tomando, vai. Já. Joga a mãozinha pra cima, grita, ei, já tá, oh, vai no batidão, já dançou. Vem, amor, preciso tanto de você. Sem teu amor eu já não sei viver. Numa para a maluquina, vive sem joga a mãozinha, vai. Então canta assim, vai. Mas nunca vai ter fim, porque você nasceu pra mim. E te dedico esta canção e vai tocar no seu. Essa aqui é das maluquinas, são vocês. O nosso amor rolou com o DJ Daniel mandando o nosso alô. Godzilla, a aparelhagem destaque de Barcarim. Eu quero ver sua galera cantando e soltando a voz agora sim. As maluquinhas são ostentação. Quando chegou na festa é muita pressão. Eu quero ver a galera cantando comigo. Assim, meu irmão, só vocês, vai. As maluquinhas. Curtindo o som morais. O DJ Daniel. É Jesus, e o gritinho, gritinho. Maluquinhas tão show. As maluquinhas, maluquinhas, curtindo o som morais. DJ Daniel, as maluquinhas. O bagulho doidão no buraco doce, meu irmão. Show. Banda AR15. Aqui uma mocada. Vem, amor, preciso tanto de você. Sem teu amor eu já não sei viver. Não maltrate o meu coração. Maluquinha, tem um carinho muito grande, as maluquinhas de beijo. Nossa história não. As maluquinhas pra cima, meu irmão! Porque você nasceu pra mim e te dedico. Amiga Raquel também tá na área. E vai tocar no seu. Top, já vai ter tuba. Tindo São Moraes, o nosso amor. Tá só na Mandarana, ao lado dos maluquinhos. Quando te vi dançando, eu me apaixonei. E aí, Raquel, como é que é? E na balada, as maluquinhas são ostentação. Bora, top, já vai ter tuba. Bora, as maluquinhas. Vai, um batidão. Vai. As maluquinhas, maluquinhas, curtindo o som morais, DJ Daniel. As maluquinhas, maluquinhas, as maluquinhas dão um show. As bora lá, maluquinha! Maluquinhas, curtindo o som morais, DJ Daniel. As maluquinhas, maluquinhas, as maluquinhas dão um show. As maluquinhas, maluquinhas, curtindo o som morais, DJ Daniel. As maluquinhas, maluquinhas, as maluquinhas dão um show. Um abraço, meu parceiro. Jumandina no Belly! Maluquinhas, curtindo o som morais, DJ Daniel. As maluquinhas, maluquinhas, as maluquinhas dão um show. E essa aqui? É top. E essa aqui? Vai, vai, vai. Joga a mãozinha pra cima, não é no batidão. Uhul! Essa menina dá valor na aparelhagem. Quando o Android invade a cidade, eu já cismei que ela já entrou no clima. No crocodilo adentro. sentada é mais em cima. No tuchão. Raquel e as meninas das top está na área. Os irmãos do pop lá. Hoje aqui no Godzilla. Ainda no búfalo do Marajó que agora chegou na carroça. Dia 21 e 22 de setembro. Alô. Príncipe Negro agora é nele que eu. Social das equipes do Castelo. Está rolando os camaradas. No Ouro Negro. Pagação. Lembra. Equipe Ubaran. É com as top. Rock doido Las Vegas. Aqui também tem os DJs que são da City. Hey. Minha equipe com as tops não tem um limite. No rolezinho pra sair de curtição. Que tal abrir a mala do Palio Pancadão? Lá pra cima os camaradas de beijo ali com a gente, os camaradas! Essa ela sobe, porque ela é top, porque ela é top. Equipe só de farra ali com a gente também! Pra cima! Equipe sem cueca! Negatinho! Essa música aqui é uma música muito bacana! E a gente vai tocando aqui no Godzilla! É de uma história que é muito ciúme enrolado, meu irmão! Vamos! Tá mexendo com o coração da galera. Bora, galera do Kid! Tu é de cara trancada e eu já sei. Cacero Matos, o Batista tá na área. DJ Ellison, tá de bombar, Will Batista. Família Explosão tá na área. Sempre deixa claro que és o meu. DJ Sapino tá na área. DJ Ingleson, hein? Danilo quer conversar. Foi aniversário do DJ Ingleson. Galera, bateu os parabéns pra esse cara, hein? Moleque doido. Como se eu tivesse o... Marcela, das seguidoras. Bora, Leco! Contigo onde estou. Deixa de ciúme, foca em nós dois. Senão você vai me perder. Essa aqui é na hora de vai fazer sucesso, hein? Todo mundo tem um passado. Me disse qual foi o... Busca nova, te vai lançando aqui no Animal. Manda, Riquinho. Também agiliza. Família Gil. Bandida, meu irmão. Passado. Bora, Bali. Deixa de apontar. Rebenta na área, bora, Celeste. Só tu não vê o quanto eu gosto de ti. Sou louco por ti. Bora pra cima, Marilho. Bora pra cima, Bíblia. Na pressão. Vem botar na pressão, vai botando na pressão, vai, vai, vai. Bota, bota na pressão. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. Bora, meu parceiro Maílson. O bagulho tá louco, aqui no crocodilo, com os fugitivos. Pressão com a equipe sem cueca. Joga a mão, joga a mão. E a mãozinha vai pra cima. Joga a mão, joga a mão, joga a mão. Vai. Você vai se dar por cima. E o DJ vai te pegar. Raíssa, Márcio e o Edson tá na área. É o Ladino do meu parceiro Vinha. Raíssa também tá de boa. Chama de malandra, ela vai se apaixonar. E gente, a partir das 4 horas da tarde, mais tarde. Chama de malandra. A partir das 4 horas da tarde vai ter tudo e chama isso aqui. E toda a galera do Animal. E agora, vai. Só se for até amanhecer. Se não for pra amanhecer, eu nem vou. Pra beber e não esquecer, eu nem vou. Se não for pra Vila de Beja. Amigas da farra te espera. Começou a festa, taueira de Beja. Alô, Mel! Um abraço, meu parceiro Rafael, ali com a gente, ô Rafael! Essas malandras, assanhadinha, que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral, vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando aqui, anda aqui, anda aqui. Vai sentando, vai sentando, vai! O DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. DJ Jefferson Consagrado e Duda Ostentação. Parceiro Gordo, Deise tá na área, Valena e Carol. Chegou o parceiro Baby, meia força. Júnior, vai, pressão. Entra pra todo lado, entra pra todo lado, entra pra todo lado, entra pra todo lado. Para Baby, meia força, o cara tá só de boa. Já tá no animal. Entra pra todo lado, é pressão pra todo lado, entra pra todo lado, entra pra todo lado, entra pra todo lado, entra pra todo lado, entra pra todo lado, entra pra todo lado. Pressão pra todo lado, pressão pra todo lado. Vai, vai, vai. tá louco, vai, vai, vai, vai. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco. Equipe Ligerino tá na área. Louco, é sempre aqui no Godzilla, louco. Meu parceiro Alan. Tá no bom. Equipe Ligerino ali com a gente, meu parceiro Alan, Alan. Baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar. Vai na pressão, na pressão, na pressão. Posso te empurrar, posso te empurrar. Posso te empurrar, posso te empurrar. Posso te empurrar, posso te empurrar. Alô, Mel. Só liguei pra te falar. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Só liguei pra perguntar. Tu já tomou no boga? Eu nunca tomei, mas se tomar agora. Boga do Brasil, boga. Vem que tu tá meu boga. Boga do Brasil, boga. Vem que tu tá meu boga. Boga do Brasil, boga. Vem que tu tá meu boga. Boga do Brasil, boga. Cheiro de perfume bom. Liguei pra te falar. Bora pra cima, equipe água com gás ali com a gente, meu irmão. Batão grandão. Viva batão, pa batão. Ai, pa batão, meu Deus, pa batão grandão. Oh, batão, pa batão grandão. Viva batão, pa batão grandão. Viva batão, pa batão. Ai, pa batão, meu Deus. Bora, explosão. Daqui a pouquinho a música da explosão. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar. A gente dá moral pra quem dá moral pra gente. Bora pra cima, Marilson Batis, nós. Tchá, tchá, oh, tchá, tchá, tchá, tchá. Explode, explode, explode, explode, explode, explode. Para a família explosão. Os moleque vão chegar. Família explosão na Vila São Francisco ali com a gente. Formada, Vila. Aqui na Vila de Beja, pra cima, explosão. Explosão. Os moleque vão chegando. Hoje vão ficar. Tá junto e misturado com o bonde do animal. É quem comanda a família explosão. Os maluquinhos. Vai! Tchá, tchá! Tchá, tchá! Tchá, tchá! Tchá, tchá! Explode, explode! Explode, explode! Explode, explode! Explode, explode! Família Explosão! Eu sou da Família Explosão! Agora é o seguinte, eu quero dos playboyzinhos! Explosão! Oh, tchá, tchá. Eu sou da Família tchá, tchá. Explosão! Com sonoras é muita condição! Eu sou da Família Explosão! Eu sou da Família Explosão! Vai aumentando, a pressão vai aumentando e o grave tum tum tum. Agora vai estourando, a pressão vai aumentando, a pressão vai aumentando e o grave tum tum. Agora vai estourando. Os molequinhos da barra chegando no. Galera do kit, parceiro David Stone, Daniel Tomás Pimentel. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A pressão vai aumentando, a pressão vai aumentando e o grave tum tum. Agora vai estourando. Godzilla! Aumentando, a pressão vai aumentando e o grave tum tum. Agora vai estourando. DJ! Betinho e... A gente dá moral pra ele, dá moral pra gente. Vai tocar as músicas de todas as equipes. DJ Júnior, oh, mix, tá, mix, tá. Mix. Bora, maluquinho. Tata, tá, tá, tá, tá, tá. Oh. Vem, hoje tem São Moraes, DJ Daniel, que faz a melhor festa da cidade. Vem, vem, vem, vem, hoje tem São Moraes. Já não pode esquecer também da equipe Toad Rock ali com a gente. Olha a equipe Toad Rock, meu irmão! A pressão vai aumentando, a pressão vai aumentando e o grave tum tum. Agora vai estourando, a pressão vai aumentando, a pressão vai aumentando e o grave tum tum. DJ Jefferson Consagrado e DJ Duda Ostentação. É pressão pra todo lado. É pressão pra todo lado. Mas tem aquela hora que a galera gosta de curtir na mana, né? Dessas músicas aqui, ó. Manda lá, vai. Manda lá, vai. Aí, DJ Jefferson Consagrado. Opa. Das Machucantes, pra galera endoidar. Agora. Só se for agora, papai. Vai, vai. Gosta de recordar, a gente vai tocando as marcantes aí, ó. Para o meu parceiro Daniel, tá na área. Não é da área, hein? Para Jaque Gonçalves, meu parceiro Tino. Te falar alguma toda a galera. Lembrar de tudo. As beijas, hein? Por amar. A galera do Kiss também tá na área, hein? Pensar, agindo por impulso. Bora, Maíus, bora. Seguindo a voz que vem do corpo. Tropa dos alucinados, tá na mão. Acontecer o nosso amor. Mais puro e verdadeiro que uma flor. E você? Você não sai da minha memória. Mesmo assim não tem mais volta. Pois me trocou por um alguém. Atração só de momento. Minha vida dediquei a esse amor que não valeu. Mesmo assim eu te guardei nas lembranças que me dei. Vai, vai. Da terra. Sei que as palavras se perderam bem. A Jaque dá valor. Em mentiras foi difícil tu creres em mim. Já lembra? Eu não sei que tocava e por errar feriu meu coração. Cala a boca, cagoeira. Já tirei a primeira pedra essa noite que nunca mentiu por cima. Perdão, e não foi só minha intenção. Por uma noite de aventura, tão pouco tempo que durou. Cabeção vai ser nessa aqui, papai. Bora girar! Vai! Vai, vai. O meu parceiro Babylin, da Mega Força. Fala Babylin com a gente. Só pra te dizer. Parceiro Baby com a gente. Só penso em você. Mega Força ali com a gente. Alô, Baby! Águia de fogo. E eu? Eu sou. Mas eu vou tocar uma marcante aqui. Vou tocar uma marcante com o Jarros. Quero ver todo mundo virar o cabeção. Essa marcante é boa. Joga a mãozinha pra cima. Canta comigo, canta comigo. Libera tudo, Jarros. Oh, tata, tata, tata, tata, tata. Manda negativo. Faz mais um tempo que era muito chope, meu irmão. A Will acabou até com o supermercado do pai dele. Olha que era dois. Quando te vi, logo me apaixonei por ti, meu coração. A boca cagueta. O pedido sem o teu amor. Parceiro estranho ali com a gente. Quando o meu patrão estranho, olha o estranho. Me apaixonei por ti, meu coração. Os molequinhos na farra. Alucinado ali com a gente. Vida te esquecer de tudo que eu passei. Agora você quer saber. Não sou menina de sofrer. Alô, Maíl, sua equipe não para. Solidão com a família Marques. Eu vou sair da curtição. Bora recordar sim, papai. O bandido tá na área, deve ser, hein? Alô, Belly, tá de boa? A geraça, bebê, tá de boa? Bora, Celeste! Abre a abraço, meu parceiro Rogivaldo, Igo. Aí, o rock não para, rock doido, pressão pra todo lado. Minha vida te entreguei, eu estou em tuas mãos. Meu amor, será que foi em vão? Os sonhos e planos para nós dois. Pra quem sabe, solta a voz, vai! Que não vai mais. Um abraço, a Ana, ali com a gente, a Luana. Um abração do Duda e do Chavo do Animal. Meu coração vai ser só. Família Gil Bandida ali com a gente, meu irmão. Diz que não vai mais. Para girar mais uma. Parceiro Luana, não tá na área. Cava está de boa, hein? Bora, Lando! Parceiro Jabá, meu irmão, tá na área. Galera dos playboyzinhos, está de boa, hein? Galera da Vila do Conde, está na área. Essa aqui é a garota sobe calada, olha a música. Mas quero te ver, da raiva de te amar. O Madison, com você, o Gianzinho, um parceiro Bada, me dá prazer, o Baba, parceiro também Jubileu, Elzinho Cardinho, tá de boa, para implacável, meu amor, a noite está fria, sem você estou, sozinha nesse quarto ficar eu não vou, eu vou curtir o som do meu coração, que bate com emoção, venha dançar e não pare, a festa de aparelho, a melhor só de farra do Cujarim da área. Juntinho com a tropa dos alucinados. A galera já formada aqui, hein? Eu curti esse som. O águia de fogo arrasta o povão. Com DJ Elson e DJ Juninho. Joga a mão pra cima, faz o S. É doido, essa marcante pra relembrar, meu irmão. A marcante pra tocar no coração da galera. Pra cima, Igui, bicho, cueca, meu irmão. Parceiro Eduardo, cara da produção, meu irmão. Eduardo. É Godzilla. Forte, não diga que eu vi de joelho. É muito love no Godzilla. Guia de Parque Arena, gesto dos maluquinhos, hein? Para te encontrar. Pode crer. Bora, meu parceiro Rodrigo, tá de boa? Seja. Maluquinho sempre na pressão. Bora, Lucas! Parceiro Papo, Paxi também tá de boa? O Pablo, tá na manha. Olha, gente, dia 7 de setembro, na sexta-feira, feriadão, dia 7 de setembro, vai ter Duda e Jefferson no Sapateiro. Sapateiro, dia 7 de setembro, Duda e Jefferson. Sapateiro aqui em Beja, viu? Olha, hoje o Cugu achou a mulher do sonho dele. Alô, Gugu! Abraço! Bicho mantido ali que tá na panha do piratino da galera, meu irmão. Parceiro Gaspar, bora Gaspar! Body Rock, meu irmão, Body Rock tá na. Número natural do sucesso. Bora girar, vai assim! Equipe Água com Gás tá na área! Bora Água com Gás! E juntinho com o Jefferson Duda. Hoje aqui pro Buraco Doce, hein? E Gaspar, deixa de onde? Ainda não descobri porque me abandonou. Bora, Gugu. Falta só comprar aliança, hein? Você, o casamento já tá formado. E me fazia tão bem. Senti o seu coração usando tanta emoção em mim. Olha por aqui, só de Charmino. Amiga Iva, parceiras também, desde Itália e Boa. amiga Carol, a Mara Maluquinha, você, galera que tá aqui no Animal fazendo gen. Um beijo lá. Só de charminha. Quantas lágrimas eu amei. Ai, eu sofro demais por amar você. Não irei suportar pela vida passar sem ter você. Se eu amo. Bora tocar mais uma. Pra ficar de berço torto, né, papai? Ai, ai, ai. Você me conquistou, confesso. E a chama desse amor me aquece. Tomou conta do meu ser. Dia e noite eu penso em você. Fico esperando a hora de te encontrar pra gente se amar. Só te peço, não demora, não. A cave do rock tá na área, hein? Vem meu coração que te ama. Eu não consigo mais viver sem o seu amor. Eu procuro um motivo para te encontrar e te dizer que eu te amo. O quê? Amor. Todo mundo sabe que eu sou louco por você. O que eu sinto é tão forte, não dá pra esconder. Te amo, te quero demais. Falta só mais uma, só mais uma. Consegue esquecer de mim. Também sofro longe de você. Nossa história de amor até parece novela. É ou não é? É. Como é que ela fica? Ando sozinha, tentando esconder. Às vezes maluquinha. A vontade que sinto só me faz lembrar você. Dia 8 de setembro vai ter Godzilla no Balneário do Carmo. Vejo Balneário do Carmo na estrada de Abaitetuba. Minha solidão vem. 8 de setembro. Pra não chorar. Para o próximo sábado. Vai trazer você. Vai ser Abaitetuba, estádio Humberto Parente. Eu jamais vou esquecer. Ah, oh, oh. Um abraço, meu parceiro Neguinho, ali com a gente, olha Neguinho! Choro feito uma criança sem carinho, eu não sei viver. Eu e você, meu amor. Onde do batidão? Onde do batidão? Eu vejo tua boca e minha boca é tão bom. Vejo meu quarto escuro. Aí, DJ Jefferson Consagrado, toca as machucantes pra galera endoidar agora! Bora nas machucantes, valetona! Assim, ó, gira tudo, vai girando, gira tudo, tudo e já passou! Eu não ligo pro que os outros falam, o seu passado não me importa. Me quero. Amiga Joana! E não posso te deixar. Maria de Jesus, tá de boa! Bora, Joana! Esqueça tudo que passou. Agora tudo acabou. Essas músicas agora, é. Não vou aceitar. Aquele jeitinho, Maílson. Ser longe de mim. Pra beber aquela gelada, meu irmão. Ficar doidão e virar o berço. Você conquistou o meu coração. Tá de boca torta, vai. Me fez viver uma louca paixão. Esquece tudo, foi tudo em vão. Olha, se eu tivesse dinheiro agora, eu comprava um pacote e bebia só de um gole uma latinha. Você me faz sonhar, te quero a noite inteira ao meu. Abraço também as meninas do Gojari, toda a galera. Sempre o Gojari é onde tem um carinho muito grande, sempre que eu chego lá, eu tudo e chamo, tô muito bem recebido, como toda a galera do Animal. Você de coração. Me faz sonhar, te quero a noite inteira ao meu. O Leco vai relembrando das marcantes. Godzilla. Godzilla, a Godzilla, Godzilla. É 9, dia 7, sapateiro. É. Dia 7 de setembro, feriadão. Olha a dona Joana, matriarca. Hoje, Godzilla chegou por aqui, ela falou e disse: o som é muito top. Hoje lançou o Buraco Doce. E vai ter a volta do Godzilla no Buraco Doce, tá bom? Alô, dona Joana, bora detonando assim, ó. Vai! Vai! E a Lúcia do Boa Buraco Doce tá maluco! Pra cima, Grazi Maluquina! A Grazi Maluquina! Tô lindo o teu jeito, meio. Não quero o meu amor te perder. Tá só de chavinha ao lado do Leco. O Leco também tá só de chavinha. Sempre está perto. Dia 25 de agosto. É. Tem tudo e chama o Xebá e Tetuba. Te Barracão do Digão junto com o DJ da Onda. Associado à família, Bate Forte e a Sem Limite, meu dia 25 amor, de agosto. Fazer amor. Equipe toda de rock, meu parceiro Daniel. Fazer amor. E também o Lobão, meu parceiro Henrique. Bora todo de rock. Quando eu te... Um abraço também a Rosiane ali com a gente, já passou. Ô, oh, Rosiane! Em qualquer lugar do mundo, sempre vou lembrar de você. Rosiane, a Lana ali com a gente. Te quero. A Lana, meu irmão. Amor com você. Lana, tu sabe que é nós. Abraça bem ali. Tina ali com a gente. É nós, viu, sempre. Cláudio Melo, de Icora, sim, para todo. A partir a galera vai no caqueado, vai. Caqueado, vai. Vai girando. Outubro, Halloween do grupo, toda a galera do Las Beja, vai ser sucesso total dia 20 de outubro, já confirmado de DJs do Bala, Jefferson Duda do Godzilla, vai ser rock doido, hein? Vai ser aqui em Beja, lá na praia, é, boate Luar de Beja. Godzilla, a aparelhagem destaque de Barca Arena. Com a gente, a Lucilã. A galera do Cujari com a gente, meu irmão. Pra galera, não esquece que dia 8 de setembro vai ter Godzilla no Balneário do Carmo. Tudo confirmado por lá, hein? Vai ser no sabadão. E a galera vai curtir rock por lá. Se antes de inventar-se o amor, já eu te estava amando. Tropa dos alucinados, meu parceiro Anderson. Vai ser tão grande. Eliane Santiago. Família Bate Forte, já vai ter tuba. Confiança no mano, hein? Tá estranho. E a pensar que transcorreu tanto tempo, eu guardo teu retrato. Um abraço, meu parceiro Gugu, ali com a gente. Um abração do Dudu, do Gugu, da equipe Sem Cueca. É. Galera do Bumbum pra fora. E tu aqui, tu me querem recuperar. Queria sentir amor, tu cuidas da paixão e também me rechaça. Galera do Kit, bora detonando, detonando. Galera do Skid, dá valor nas marcantes, nas machucantes. No Costa da Dona Mãe, hein? Desde quando vi você? Recordou lá de bacana. Foi logo querendo você pra mim. Não adianta mais me enganar. Abri minha amiga Michelle, tá na manhã. E toda a galera do Las Vegas, meu irmão. Um pouquinho. Te peço, é o que eu te peço. Aí, Lana. DJ Pedrinho, é tudo aquilo que eu sempre imaginei. E com balsão. Equipe Gil, forte, Gil Bandida ali com a gente. A equipe Gil Bandida ali com a gente. É nós sempre, sempre. Você comigo. Toca pra mim. Pagação e os camaradas, tá ligado? Bora pagação, bora camarada! Prefeito de Beja, Maílson, derramando muito gelo, hein? Um grande amor. Tocando aquelas que ele dá valor. Toca pra mim. E no som que ele gosta. É Godzilla. E, gente, dia 25 de agosto. A gente vai estar em Abaitetuba. Aí no dia 26, no domingo, vai ter tudo em Jogos no Caripi, no Matapi. Dia 26 no Matapi, no Caripi, no domingão. Toca pra mim, toca pra mim, balsam. Dia 7 de setembro tem Godzilla no Caldeirão da Seresta, meu irmão! Preciso te mostrar o amor que guarda em mim. Basta apenas eu dizer que te quero. Você bora, Michele! Parceiro Tino da área! Me fez com seu amor. Minha amiga Amanda Bahia, tá de boa! As VIPs, só na manhã da Nanê! Faz o seguinte, ele não aguentou a pressão. Vou tocar agora uma rocha, que eu quero é ver se ele vai aguentar. É. Não resisto ao teu amor, o teu jeito me conquistou. Tudo que eu mais quero é ser feliz. Você é tudo que eu sempre quis. Não resisto ao teu amor, o teu jeito me conquistou. Tudo que olha, galera, vou tocar a última. Porque o Godzilla tá reta final, beleza? Godzilla! Galera, tá com uma sede e a gente vai tocar isso aqui, ó. Manda zero. Agora, Marcelo, puxa o sapinho pra dançar, meu irmão. Ela só quer ir. Will Batista tá na área. Coração partido. Bora, neném. Também já tenha sofrido por amor. Meu parceiraço também, mais o Batista, tá de boa. Terceiro que restou no meu peito. Leco tá na mana. Ela juntar a minha tampa com a panela dela, temperar. O nosso tempo é curto, meu irmão. Mais nós já tocar uma sequência, pai, tega de arroz. Eu tenho um abraço pra te dar. Cê quer que eu leve, aí eu vou, cê vem aqui. Alô, meu parceiro, o cabelo. cabeça. Eu prometo não te... Sempre que a gente pinta inveja, não faz parceiro cabeça, tá na comida e roupa lavada. Se faltar amor, é o tempo de descolar, hein? Se faltar amor, vamos, vamos fazer o juramento do dedinho. Juntar o meu mindinho com o seu mindinho. Parceiro Rafael ali com a gente, o Rafael da Vila dos Cabanos. Pra tu tá feito. Mas todo mundo tá dançando a rocha, meu irmão, pelo amor de Deus. Vamos, ele e a Rosa, só na mão, hein? Do dedinho, juntar o meu mindinho com o seu mindinho. Falarem disso. Godzilla! Pra tu tá feito. Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo. Pra cima os maluquinhos, os maluquinhos. 7. Os ir pra cabo do rock ali com a gente. Eu tenho um abraço pra te dar. Cê quer que eu leve, aí eu vou, cê vem aqui buscar. Te prometo não te... Vai bem pra cá, Vivi da Libeja. Não faz sentido. Parceiro DJ Guinho. Faz a comida em roupa. Amiga Adriele, o Madison também tá de boa. Faltar amor. Gianzinho, parceiro Baba. Faltar amor. É o Pagação, meu irmão. Parceiro Jubileu, Léo Cardinho. Juramento do dedinho. Juntar o meu dedinho com o seu mindinho. Então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo. Vamos fazer o juramento do dedinho. Amiga Mara também tá na área. Juntar o meu mindinho com o seu mindinho. Então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura, a gente para, sela para, com para. Beijo. Então fechou, o trato tá feito. Ao lado do seu grande amor, hein? Natura, gente, cela. Bora, Paxi! Pra cima, Maílson ali com a gente. Olha o Maílson de beijo, meu irmão! Caraca, tua rocha boa. Olha essa aqui. Manda 00. Quero nem saber, meu irmão. Tô sabendo de curtir essa aqui. Godzilla! Meu orgulho caiu quando o sol... Moleque nos da farra! Parceiro Alexi! E pra piorar... Obrigado, molequinho. Obrigado a todas as equipes. Tô aqui marcando presença com a gente. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade num querosene. Ou beijando esse... Beleza, gente, já tá tudo certo. Vai levar até 4 horas da manhã. Beleza, pura. Banheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Ou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Oh, a falta de você, bebida, não ameniza. Maílson Márcio, com gasolina. Gielson tá na área. E o Márcio, parceiro Edson também tá na área. 07. Galera de BR, segura na batida. Obrigado por fazer parte de mais um CD do DJ Jefferson e DJ Duda do Animal Godzilla.